não deu para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Eu voltei. Banca do sucesso! Sem saber depois de tanto tempo se havia alguém à minha espera. Passos indecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente, tanto quis dizer, nada falei. Chorei, e chorei. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Eu parei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu aqui. DJ Rodrigo, dominando o crocossauro. O animal toca tudo do Pará. Balanço gostoso do Arrocha. Não sabes quanto sofro desde que eu te perdi. Minha vida não é nada sem você. Te juro, coração, sonhei te fazer feliz. Mas pena, não foi isso que eu fiz. Eu sofro, eu choro sem você na minha vida. Quando lembro do momento da despedida, chorei ao lembrar, eu não te merecia. Sofri demais ao saber que te perdia. Vida hoje vai ficar no tempo essa ferida. E as horas não passam, meu coração sempre está a te esperar. Eu tento te ligar, você só me ignora. Perdoa-me, amor, quero ter você agora. Procuro na minha vida o rumo do teu olhar. O terror da concorrência está na área. Equipe Os Primos Live. Sai da frente. Sai da frente. Que a sua equipe não dá nem pro começo. Eu sofro, choro sem você na minha vida. Quando lembro do momento da despedida, chorei ao lembrar que não te merecia. Sofri demais ao saber que te perdia. Não vou negar, você é minha vida. E hoje vai ficar no tempo essa ferida. Que não te merecia. Sofri demais ao saber que te perdia. Você é minha vida. E hoje vai ficar no tempo essa ferida. Crocossauro, o animal toca tudo do Pará. Thank you.

sucesso em todo o Brasil. Carro

e você dança sem parar. Diga se é verdade, se é o fim do nosso casamento. Você não sabe quanto estou sofrendo. Eu já não sei o que fazer. Vieram me dizer que viram você com outro na rua. Será que você está na sua? Ou só quer me fazer sofrer? E eu saio pela noite, louco me procurando. Isso está me matando. Oh, oh, oh. E eu saio pela noite, louco me procurando. Isso está me matando. Oh, oh, oh. Você sem essa ideia é louca. Você sem mim, eu sem você. Me diga agora o que devo fazer. Essa ideia é louca. Essa ideia é louca. Quero mais. A emoção, a flor. Sabe quanto estou sofrendo? Eu já não sei o que fazer. Vieram me dizer que viram você com outro na rua. Será que você está na sua? Ou só quer me fazer sofrer? E eu saio pela noite, louco me procurando. Isso está me matando. Aparelhagens. Aparelhagens. Yeah, yeah.